bate agora, nós vamos zerar esse game. Sem ela aqui minha mente entra em discórdia. Juntaram todas as partes, vou obliterar vocês. Raridade destrutiva, manda fucking exódia. Desce mais uma e brota no AP. Tua amiga falou que só vai com você. Bem mais putaria que cine privê. Uma bitch eu amo só por si rosé. Alma rosé, produto na mala. Grana pra família e elas no Opala. Estilo de vida Agostinho Carrara. Alma rosé, produto na mala. Grana pra família e elas no Opala. Estilo de vida Agostinho Carrara. Tio best seller feito boys in the hood. Will Rockefeller como herói Robin Hood. Kill Uri Geller fake, mil Cassia Eller. Hey, tio pro do better make. Baby don't matter shake. Never say never pro meu flow big boss. Ever say ever let it go, manda um cross. Quem sabe eu te corto em dois e cê vira o número 11. Ou te picota em 7 e cê vira o Samurai 7. Meu dom perto do seu parece Júpiter. Os prints do seu nu merece um Pulitzer. Seu sorriso já não é nada pro seu Tinder ter rematch. É só tirar foto do cu com a câmera frontal com flash. Até parece que as xereca maquininha de caça-níquel. As palavras mais rivais são celulite megapixel. Explodindo constelações, distinguindo igual os dinossauros. Cês minam só seu quintal com explosivos e o minotauro. Minha dedicação vira medicação. Isso é coreação, movimentando a razão. Rasgando o céu, novo preto rico. Uma parte fria, outra fervendo. Me chame de Todurico. Essa é nossa vitória, sem carta, mais com Suzuki. Tipo Midoriya, nasci sem poder, mas hoje sou Yuzuki. Não conheci o outro mundo por querer, mas acabei virando um rei por saber controlar o poder. Vários malucos na faixa. Smash Bros. Meus inimigos cagam em caixas. Amaterasu nas linhas, meus olhos veem o vermelho. Não sou Scott Summer, mas já senti medo de me olhar no espelho e ver o meu fracasso aos 17. Demorei pra entender que o erro do humano é quando se repete. Ascensão dos meus manos, rap de A a Zinco. Não brinco em campo, dedicatória parte 5. Pra quem duvidou é seu dedico. Eu jamais vou me curvar. Lágrimas de sangue pelo ouvido. Ela falou pro teu juízo, já era tarde, deixei os caninos. Juiz arranquei no alicate, fala morde mas não bate. Ruiva mas não late, poral de presente, depois me mate. Nada é pra sempre, também não acaba, terminando o start. Intensa e grata no trem, dei sorte, o velho chaco. Lá vem de novo, senta e relaxa. Perguntou se eu canto em bar, falei no, no. Canto no banheiro, vem fazer parte do show. Só mais um Souza, sou fã que sou. Minha estrela mais que brilha, é falha, Xangô, bato quebrada. Bate os tambor, falhou no ar de sangue, mas sangue derramou. Duro na queda, tipo Kid Bengala. Deixo em danger esses cu que não significam nada. Dedico essa pra você que me detesta. Paga pau e fura a lupa quando vê que eu faço a festa. Pode tentar, tu não vai me alcançar. E se precisar, me chama. Pode tentar, não vai me derrubar. Tu não vai me alcançar, eu vou me superar. Não bate de frente não, que é vida longa pros vilão. Pra quem duvidou é seu dedico. Eu jamais vou me curvar. Lágrimas de sangue pelo ouvido. Quando o mundo me escutar.